Seja bem-vindo, Papa Francisco! O Brasil te recebe na Jornada Mundial da Juventude! Pode chegar, seja bem-vindo ao coração desse país, Brasil, a terra onde reina Santa Cruz, hoje recebendo o mundo inteiro, tantos povos, raças, cores e nações. Pode chegar, a nossa gente lhe recebe com amor, nessa cidade onde o Cristo Redentor abençoa o Rio de Janeiro, que hoje torna-se o lugar de todos nós. Andamos tanto pra chegar, queremos ouvir e ver de perto o servo Francisco do Senhor, que à frente caminha a nos guiar. Todos os povos me recebem, bom pastor, venha mostrar-nos o caminho a seguir. Sua presença nos motiva com amor e compaixão, fazer discípulos em todas as nações. Pode chegar, a casa é sua, venha sempre. Na mesa posta preparamos seu lugar, nossas bandeiras se levantam, expressão de nossa voz, e dizer que é muito bom te ter aqui. Seja bem-vindo, vem e traga a luz do céu. Seja bem-vindo, peregrino do amor. Seja bem-vindo, permaneça entre nós. Seja bem-vindo, mensageiro do Senhor. Seja bem-vindo, é tão bom te ter aqui. Seja bem-vindo, peregrino do amor. Seja bem-vindo, permaneça entre nós. Seja bem-vindo, mensageiro do Senhor. Seja bem-vindo, é tão bom lhe ter aqui. Seja bem-vindo, o Brasil lhe rende a alma. Bom pastor, seja bem-vindo. Uma salva de palmas ao Papa Francisco.